viu a destra do que estava sobre o trono assentado. Um livro por dentro e por fora com sete selos selados. E vi um anjo forte com grande voz bradar: quem é digno de abrir o livro e os selos desatar? João chorou porque ninguém fora achado digno de abrir o livro e nem pra ele olhar. Porém ali se encontrava o Cordeiro, digno de abrir o livro e desatar os selos. Disse-lhe um dos anciãos: ah, não é preciso chorar, eis aqui o leão da tribo de Judá. João, ele é a raiz de Davi que venceu para abrir o livro e os selos desatar. E todos cantavam um novo cântico louvando ao Cordeiro: tu és digno de abrir o livro e desatar os selos, porque foste morto, mas com teu sangue precioso para Deus compraste homens de toda tribo, língua, raça e nação. Digno é o Cordeiro de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e adoração. Para Deus fizestes reis e sacerdotes, e sobre a terra eles reinarão. Disse-lhe um dos anciãos: ah, não é preciso chorar, eis aqui o leão da tribo de Judá. João, ele é a raiz de Davi que venceu para abrir o livro e os selos desatar.